Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Hoje, excepcionalmente, às 23 horas, contrariando, apesar de tudo, o previsto para a nossa emissão. Era suposto que ela fosse para o ar às 22h30, assim não aconteceu, está aí para o ar apenas às 23 horas. Mas, enfim, hoje foi um dia atípico, uma falha elétrica que acabou por atrasar tudo o que estávamos aqui então a realizar. Mas muito bem, ora... Vamos hoje falar de... Como é que eu posso dizer? O nome dele, certamente, que lhe é desconhecido, o seu nome mesmo. Ele dá pelo nome de Declan Patrick Aloysio McManus. Não sei se está a ver de quem estou a falar, mas caso não esteja, eu digo-lhe. Ele toca guitarra, piano, teclados em geral, enfim, baixo, bateria, ukulele, que é no fundo do cavaquinho, mandolim, pandeireta, harmónica, celesta, maracas, enfim, ele toca tudo. É um grande senhor este Elvis Costello, verdade, está a falar mesmo dele, Elvis Costello, aquele de quem lhe vou falar hoje. Exatamente, esse que viveu em Londres até aos 16 anos. Ora, já agora deixe-me dizer que ele nasceu a 25 de agosto de 1954, tem atualmente 56 anos. Viveu até 1970, portanto, em Londres, foi depois para Liverpool com a mãe, que tinha como apelido Costello, e foi por uma sugestão da primeira editora que Declan Patrick Aloysio McManus trocou o McManus por Costello e o Declan Patrick por Elvis Presley. Ora, ele teve várias bandas. É verdade, tem várias bandas. A primeira que criou foram os Flip City. Depois acabou por se juntar então na Steve Records, uma editora que o incluiu nos Clovers, uma banda de música country. Ora, parece que Elvis Costello era demasiado irrequieto. Acabou ele próprio por fundar a sua banda já na década de 70. Aliás, já na segunda metade da década de 70, em 76, os The Attraction. Mas foram inúmeras as bandas em que ele esteve inserido. Ora, os The Attraction, que no fundo seria a banda que mais o iria marcar, quer na década de 70, quer na década de 80, que a banda à qual ele estaria intimamente ligado. Ora, vamos escutar nesta emissão dois temas que vão abrir as portas. Vou falar-lhe depois da década de 80 e depois ainda da década de 90 até ao atual. Embora no atual não haja muito a registar, Elvis Costello está um pouco parado. Também, é dar já não é o que era, não é? E depois de tantas voltas, é natural que ande um pouco cansado. Enfim, pronto. Bem. Mas falei-lhe agora da década de 70. Falar-lhe depois da década de 80 e por fim da década de 90. Mas... antes de chegarmos à década de 80, vamos ficar com Almost Blue e Big Tears. São os dois primeiros temas que vamos escutar esta noite, aqui no Musicália, na Rádio Antena Web. Falamos então hoje de Elvis Costello. Vamos ouvi-lo. Doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that your eyes once promised, I see in hers too. Now you're this disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be almost blue. It's almost touching, it will almost do. There is part of me that's always true, always. Not all good things come to an end, now it is only a chosen few. I have seen such an unhappy 80 foi uma década de grande corrupio para Elvis Costello. À semelhança da década de 70, ele andou entre várias bandas, mas sempre ligado, no fundo, aos The Attractions. Lançou alguns álbuns que acabaram por não ter o sucesso esperado e a tensão entre o baterista e o pianista da banda acabou por se tornar insuportável, a tal ponto que Elvis Costello, durante 3 anos, abandonou realmente a música. Ele deixou a música em 1983 e só voltaria em 1986. Mas, por muito maus que fossem, ou por muito mau ambiente que lá houvesse, a verdade é que Elvis Costello esteve sempre ligado aos The Attractions. Conheceu, nesta década de 80, Paul McCartney, de quem ficou amigo e com quem seguiu por diante durante mais algum tempo. Compuseram vários temas de sucesso, um deles vamos ouvir daqui a alguns instantes. Na década de 90, da qual vamos falar daqui a pouco, vamos ouvir desta década uma parceria entre Elvis Costello e os Beastie Boys. Ele que, sendo de todos, não era de ninguém e andou demasiadas vezes às voltas com a vida. Mas o que é certo é que Elvis Costello é hoje um nome de sucesso. Ora, vamos escutar Radio Radio, uma parceria com os Beastie Boys, e Veronica, um dos temas compostos por Elvis Costello e Paul McCartney ainda na década de 80. São estes os dois temas que vamos ouvir já de seguida e que vão anteceder às minhas despedidas. I'm afraid. A década de 90 foi sem dúvida muito mais calma para Elvis Costello. Só lhe resta, só restamos, enfim, falar do facto de ter sido convidado para gravar o tema She para o filme Notting Hill. She, que é aliás um tema original de Charles Aznavour. O tema foi gravado em 1999, tal como Oliver Army. São estes os dois temas que vão fechar as portas de mais um musical e que hoje foi para o ar excepcionalmente às 23 horas. Vamos então escutar Oliver Army e She, os dois temas que vão fechar a emissão de hoje, a número 124 do nosso Musicalia. Ora, amanhã estarei de volta às 20h30 para mais música daquelas que o ouvinte, aliás, daqueles artistas que o ouvinte já conhece, Mas cujas músicas ou versões, essas é que não conhecia. Pois muito bem, vamos então à música. Fique bem, um forte abraço, boa noite e até amanhã. Valkyrie is a